Washington 3662, eu tenho a identificação, deve ser nível 050, chegada a Mare. Dois a presente pro Odiduna. Pro Odiduna, da presente. Suzino 2, essa é a identificação, desce o nível 060, chegada em Mari. Scan 3606 para o táxi, com 160 a bordo, 3 horas e 55 de autonomia, alternando Galeão. 03, táxi autorizado, parte 1, Índia Alfa, ponte espera da 10 Torre, 118612, altímetro 10 no 3. Ajuste 0096, autorizado Índia Alfa. Bate em alta 186, até 3603. Hoje está. Salvador Lua, 3603, ponto de espera. 3603, boa noite, linda cola, pista no 0, vem 100. 110 graus, 10 nós. Ela é, continua no pedacinho aqui, o 3603. Ok, sente, reporta em cima, não tem aeronave reportando no final, ok? Sim, reporta bem. Ingressando o 3603, no final. Sim, livre decolagem, 3603. Decolagem. Bom, no 6, 1, 3, copia? Copia. Dado Brasília, 360, outro do rumo, 17. Decola da 10, curva à direita na árvore. Transição eleva, controle 1, 9, 3, 5, transponder 5, 4, 3, 5. Formando, é poder 5440, corrigindo. 440. Primeiro 3 chama pra puxa o canal. Afinal, identificação desta nível 060, chegada à margem. 060 na margem, podemos aumentar se apresenta? Aguarde um instante, 3858. Obrigado. Oxandé 6212, confirme indicada de mantendo descida. Está com 280. Tente copiado 280, 6212. O TAN 3858 Itapa poderá ser autorizado se conseguir manter 270, 260 de indicada. 3258. Tem 3258, terceiro na aproximação, direto TAP, descendo ao nível 060. 060, no curso de TAP, para 2609, 3258. Motor 6212, agora 10.000, recepção para 2.000. Tente 6212. Controle Salvador, muito boa noite, esse é o TAN 3603, está cruzando agora 1500, atenção para 340. TAN 3603, contato radar, sobre nível de voo 340, CD da EL. CD da EL, TAN 3603. Direto da EL, TAN 3603. Boa, Leda. Direto, Leda, TAN 3603. O TAN 3858, assim possível, 250 nós. Manter a separação, o aeronave aqui, o precedente. Reduzindo 250, o TAN 3858. Web 5810, acima identificação, desce ao nível 070, chegada a mar. Oxanã 6212, está autorizada para o de Duna, descendo para 3000, ajuste 9013. Duna 3000. Dado 3662. 3662, 118 mesmo. 118 6212, descida 2000 pés, 1903, livre LS, é posta brisada, 6212. 6212, tem livre LS, descida para 2000 pés. O TAN 3258, descida para 3000 pés, 3000 pés, ajuste 1013. 3000 pés, 2013, TAN 3258. Web 5810, reautorizado 50, 050 nível. 089, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, pistão 0, também de 4, o nível é 350 para ápice nível ímpar. Tente passar das 24, autorizado, CA Bravo Juliette Uniforme, 350, âmbito de voo 19. Decola da 1-0, primeira curva esquerda, Momo, transição frote, controle 1-9-3-5, transponder 5-4-5-3. Passarela 2224. O rádio está entrecortado. Não consegui copiar. Matheus, passarela 224 já para funcionar. Fala, 5216 para o funcionamento. 5216, remoto no 3, autorizado de ataque. Não é? 3603, centro Recife, 13325, secundário 1251. 3603, tirado, ótimo. O TAM 3858, reduzindo para 180 nós, descida para 2000. 2180 nós, TAM 3858. A 212, torre agora 118, meia, bom pouso. 86, boa noite. Regime A2, sola 56. Regime A2, sola 56, sola 219. Salvador, Chané 62, por onde? 212, Salve Chané, 110 graus, 08 nós, checa trem, autorizado pouso, pista no zero. Marco travado, tráfego livre e ponto, 3858, reduzido para aproximação, o tráfego agora 4 milhas, mantendo 110 para aproximação, é um R2 318. Reduzido para aproximação, 3858, completa com a torre, 118, decimal meia. 3866, reduzindo para aproximação, para 3858. Bono 398, aciona identificação, desce a nível 050, chega na Mari. 35, desce a 50 na Mari, bom, 32. Aproveito, vou direto ao Itap. Vou ao Itap, bono 312. Está fazendo balizamento no 05? Gente, vou fazer na situação. 3526 só fica atento no táxi. A nossa estação está aguardando balizamento no 05. Aguardando pista livre, está 3858. O 06 copiou? Copiou, está de volta, Gente, bom no 03 no 03. vai aguardar a passagem do ATR da Trip e retaguarda. Assim que ele livrar, está autorizado para estacionar, chama táxi. Chama táxi, tá? Volta. Na 6212, solo aos 00, livre à direita, agilizando a mesa possível, chama solo 121, décimo 9. 129. E 5802000, livre LS. Iniciar remetida, tá? 38, se foi. Motor em Salvador, boa noite, né? 3152, passa no 7, descida 150, vem aqui com ele. 352, sem identificação, desce ao 060, chega na marca. 2060, marca. Solo ao 02, livre à direita, solo no 119. 119, obrigado pela colaboração, senhor. 3258. Solo Salvador, muito boa noite. 3258, livre até na sexta. 3858, Alfa Reportante, ataque foi Juliette. Alfa Reportante da Juliette, 3258. Zero, continua a aproximação, a aeronave já iniciou na pista, reformaria que está livre. 212, o portão é o 01, para o aguardante da Juliette, tráfego da Gol em Salpaxi. Que coisa no 021, no 0 grau 089, autorizado pouso, pista no 0, checando trem. Baixar travado de pouso no 0, 5806. Escudo 06, decolou 03, controle 119, decimal 35. 7935, grato, boa noite. Boa noite, 5206, contato radar, sobe a 190, sai da PUCA. 190, sai da PUCA. É, autoriza o 150 como final. Aguarde. Certo. Salvador, Salvador, under 586, squawk guidance, sent level 070, mile arrival. Roger. Matisse, mantenha a posição, portão 07, tem que guardar uma nave à frente também da tormenta Juliette. Aguarde a aeronave na frente, para o Lipe 5216. Prossiga. Reautorizado, 150. Muito grato. Bateria 2224, remoto no 4, autorizado, chama táxi. Para o táxi, gol 1613, com 72 a bordo, óbvio, no ponto, estamos aqui, 3 para cima. Tô número 3, táxi à direita, Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre, no 862, altímetro no 013. Aqui, parte Índia Alfa, estava ponto de espera da 10, 103. No 08, número 1, para iniciar o setor agora. Avançando, gol 8. 9, vira à direita. 5810, Alfa Juliette 02. Salvador, ground, good evening. This is Florida West 776 at Apron 1 cargo area, IFR destination Sierra Bravo, Lupapa with X-ray. 776, are ready to copy? We are ready to copy. Florida West 776, approved Campinas, flight level 400 via upper to 10. Depart runway 10, right turn, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. And then Echo Lima Echo Fox Alpha. Departure control 119.35 and Cox 5451. 080, chegada Mari. Então, 080, Mari, chegada Mari. Departure runway 10. After departure, right turn to position Darbour and continue to Echo Lima, Echo Fox Alpha. May you please confirm the altitude? At level 400. 400 is squawk 5454. Muito baixa transmissão. 5-2, sim. 2-2-4, táxi autorizado. Pátio 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1 no 8-6-12. Altímetro no 0 no 3. Índia Alfa, 2-2-3, 2-2-3.